No Dollars você encontra tudo que gosta. Vamos falar de Samurai X, Bakuman. Vamos falar de Alice dos Pais das Maravilhas. Gavan igual Kaido. Sakamichi no Apollo. Tema hoje é Kung Po. Priyano Himita Hana no Manae Obukashi wa Madara Shirenai. E nós destruímos Suzumi Haruhi. Não tem como é uma bosta. Cara, é quem gosta de Suzumi Haruhi? Vamos resumir em duas palavras. Vai. Uma bosta. E eu quero saber como ele caga. Não, tipo, ele vê um cara morrendo, ah, legal, ele morreu. Meu Deus, ele tem uma cabeça. Só que é a cabeça da melhor amiga, pô. Aí depois que todo mundo vai embora, ele acha, meu Deus, ele se matou. Mas Lucifer, você me odeia tanto assim. Não, eu tô te matando de sacanagem, sua puta. Pô, o Fernando é quase uma menina também, pô. Agora tem três meninas, então. Ai, meu Deus, é Eloise. Não, o pior é que eu não sei porque eu saí. Tipo, eu ia desmutar o microfone e simplesmente saiu. Ai, caralho. Esse botão de desmutar é muito longe do de sair da chamada. Não, o engraçado é que eu tô com. Como eu tô com a tela minimizada, que eu tava continua no Twitter. Continua sendo longe. Não é? Não, peraí, não é tão longe assim também, não. É que também depende um pouco de Parkinson, mas não é tão longe assim, não. Eu não tenho coordenação... Desculpa, eu tenho que falar de novo que eu não sei andar de bicicleta e, tipo, eu não tenho coordenação motor o suficiente pra isso. Você quer ser zoado mais ainda, né, velho? Aí você tem um negócio chamado ataxia cerebelar, né? Isso é doença mesmo. Você sabe que bicicleta você anda com o pé ou com a mão, né? Sim, eu sei, mas... mas meu corpo... Se você não sabe andar, você tem essa noção, né? Sim, sim. Então, eu tava aprendendo um negócio que acho que ajudaria muito o Paulo, chama ataxia cerebelar, acho que é isso que ele tem, hein? Eu acho que uma coisa que ajudaria muito o Paulo é a camisa de força e uma sala acolchoada. Eu acho que uma surra pra ele deixar de ser viável dava certo também. Uma surra com lâmpada de fluorescente, sabe? Carai. O bullying comigo tá foda. Não, vai que a gente descobre que ele curtiu um 52 de cinza, pode não. Que o maior problema desse garoto ser desse jeito é pela mãe dele apoiar. A namorada apoia, né, pô? Se a mãe dele tivesse dado umas porradas quando ele era pequeno, ele não era assim. É que você não ouve. A namorada dele apoia? Fudeu, né? É que você não ouve as conversas, tipo, uma vez. Tem uma conversa meia com ela que ela riu horrores, cara. Ah, ela. Ela riu horrores. Ai, meu Deus, ela riu horrores. Dos olhos Ô Paulo, foi pra você que eu te mandei aquelas fotos do congresso, né? Então, aquelas fotos ainda são mais masculinas que você, hein? Cara, depois do vídeo, cara. Cara, depois do vídeo, você. Alex, depois do vídeo, você pode ter mandado uma foto sua vestindo as roupas da sua irmã. O Paulo ainda consegue ser mais. Coisa. Isso é qual é? Tô mais criança feliz. Não, isso é qual é legal? Vocês viram a camiseta dele? Era uma camiseta verde, não prestei atenção. Do Lanterna. Lanterna verde, cara. Ah, o Alan Scott, né, cara? Não, é. Não, valeu. Aí, até nisso ele comenta. O cara gosta de Aquaman também, né? Não, mas o Aquaman ele é bucha, ele não é viado. Gosta do Aquaman, cara. Ele é bucha, ele não é viado. Eu não entendo o que você chama golfinho, vocês, cara. Ué, ele chama o golfinho, não é estuprado por ele, é diferente. Eu não sabe. Cara, o cara... E você sabe, você é fiscal de estupro de golfinho agora. Não. Porra. Ai, mano. Pelo amor de Deus. Prazer, meu nome é Luiz, eu sou fiscal de estupro de golfinho. Como conhece o estupro com golfinho? Quando ele vai pro hotel que tem lá pra preencher a ficha, profissão. Fiscal de estupro de golfinho. Fiscal de estupro de golfinho. Eu ouvi um outro trabalho muito engraçado esses dias, que foi o crítico de foda. Crítico de buceta. Como é que é? Não, fiscal de buceta. Aí teve um cara que falou assim: você é legal ser fiscal de buceta porque você tem acesso ao produto. Eu falei, não, então você não é fiscal, você é crítico, entendeu? É que nem aquela história que entregador de pizza é que nem ginecologista, né? Quê? Ele pega nela, sente o cheiro, mas comer não pode. Pô, tem moças e crianças no recinto. É, pô. Desculpa, Paulo Feio. Paulo e o Feio Kun, pô. Desculpa, Paulo Feio. Ah! Chegou o correio. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de e-mails e comentários do Dollarcast, senhoras e senhores. Eu estou com o Cotton Bangs. Avengers, assemble! É a sim, senhoras e senhores, nós estamos fazendo um cast que acho que ninguém entendeu a introdução dele. Nós estamos fazendo agora, esse é um cast de papo random. O que, que é isso? A gente foi gravar um outro tema e a gravação não deu certo. E a gente começou a conversar. E na conversa foi sendo temas maneiros e a gente estava gravando. E a gente resolveu lançar esse cast, que ele seria o compilado de vários temas, que seriam temas que não entrariam em um cast inteiro. Então a gente fez o papo random, que será agora algo recorrente acontecendo no dólar, né? Que várias ideias que a gente tem, no final das contas, não caberia no cast de uma hora. Então eles entrariam no papo random, tá aí. Vamos ver se a galera aprova, certo? A parte legal disso tudo é que a galera vai conhecer um pouco mais de como funciona o dólar. A bagunça. Por detrás daquele momento sério, né, cara? Aqueles momentos de falar assunto que a gente sabe, a gente vai falar assuntos que a gente tá se baseando em porra nenhuma. Como sempre, né? Mas esse ficou mais embasado em porra nenhuma do que você acha outro, que cara. Eu me embasei em alguma coisa no QF16? Então, senhoras e senhores, editor, vamos dar um abraço pros nossos parceiros, o pessoal do Projeto X Podcaster. Tá, não apareceu, cara. Mas eu estou dando um joinha e estou sorrindo. O Conexão Animax, o isso. Animaster Magas, o Coalizão Nerd, a Estação Geek, que a gente não separou nenhuma notícia da Estação Geek. Pera aí, vamos abrir lá a Estação Geek. Vamos separar uma notícia. Esqueceu, cara. Calma aí, Estação Geek. Aqui, achei. Que saiu a primeira foto do Necromante em Hobbit. Necromante, pra quem não sabe, ele é o nosso amigo Sauron, né? Não fala isso, que eu lembrei que eu vi o trailer do Hobbit e o voz de trombone lá chama o Necromante de Sauron. É, o Saruman chama o Necromante de Sauron. Mas o Necromante é o Sauron. Esse é finítio. Também não sei. Eu estou mexendo aqui. Então, mas o Necromante é o Sauron. Sei lá, cara. O Tolkien nunca deixou claro muito isso, mas dá a entender que o Necromante é o Sauron. Tá bom que o Peter Jackson tá tentando ligar, né? As duas sagas. Tipo, eu li o Hobbit duas vezes já esse ano. E não é assim que funciona, não. Eu também li o Hobbit. E a gente tá devendo pra galera um cast de Hobbit. Eu também li o Hobbit. Quando eu tinha 7 anos de idade. Me pergunta se eu lembro alguma coisa, não lembro mais nada. Da saga assim do Tolkien, só não gravo cast de Silmarillion, já falo já. Eu gosto de Silmarillion. Então, saiu a imagem do Sauron, já não foi. O Peter Jackson já não achou o suficiente fazer aquela palhaçada que ele fez no segundo filme. Foi aquele caleidoscópio do inferno que o Gandalf ficou vendo. Olha a armadura. Achei que você ia falar do romance da elfa com o anão. Tá lendo os cobras. Ah, ela tá no curso do bagulho, velho. Jack, não vai se fuder, velho. O anão e a Super Cage. Então acesse estacãogeek.com.br, seu segundo site de cultura nerd, porque o primeiro é o dólar, certo? Certo. Ainda falando dos nossos parceiros, a gente tem a página no Facebook A Mágica do Cinema, www.facebook.com/A Mágica do Cinema Oficial, tá aqui no post, segue aí. Tem questão da semana dos caras, é qual é o seu casal de romance favorito, porque ele sempre tem uma enquete, né, durante a semana, e você pode comentar, eles deixaram, colocar vários casais pra você escolherem, né, de Noivo Neurótico e o Noivo Nervoso, eles colocaram Força do Destino, Gush, O Outro Lado da Vida, O Guarda das Costas, Sentido do Amor, Antes do Amanhecer, Titanic, né, a Rose e o Jack, Cidade dos Anjos com o Nicolas Cage, Jack Nicholson com o Melhor Impossível. Então você pode entrar lá e colocar qual é seu casal, os seus três casais favoritos, certo? Eu achei absurdo não ter os meus três casais favoritos. Meu casal favorito do cinema, ele não tá aqui. Eu acho que eu não tenho casal favorito do cinema, cara. Pra mim, é mais tranquilo. Eu tenho um casal que eu acho forever, que devia estar em todas as listas de casais de cinema. Harry e Gina. Não, não pode Harry e Gina. Tem um casal aqui na lista deles que eu gosto muito, que é do 50 Dias com Ela, né? Que é do. Ah, a Summer e o carinha lá, não lembro não. Exato, que é do Jeremy Corbyn Levman e a Zoe Deschanel. Um casal que eu gosto muito, que também não entrou na lista, mas ele é meio estranho, que é o Joaquin Phoenix e a Scarlett Johansson no Ela, né? Que ele tem um caso com a voz dela. Eu gosto do Joey da Claremont, do Brilho de Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Mas o meu casal favorito ever de todos os tempos, e é um casal que eu sempre vou amar, é Wally e Eva. Eu acho, agora eu tô vendo aqui. Eu acho o casal mais fofo do mundo, Wally e Eva. Lê o comentário do seu amigo que tá lá na Disney. Então, o primeiro comentário é do Matheus Farina, o nosso Disney escravo lá, o Disney cravo. Disney Man. O Disney Boy. Disney Ele Boy. Falou assim... Ele falou assim, hey, como assim eu vou ser escravo de alguém? Deu risada, ouvindo o cast, o pessoal tá de parabéns. Aqui da terra do Elias tá bem maneiro ouvir vocês falando do meu futuro. E sim, vou no parque da Disney e no da Universal espalhar a palavra do dólar por lá. Valeu, e ele meteu a hashtag aqui sem greve dólar. a gente teve o comentário do Alex, que ele só veio dizer, tem que concordar, que a Alexandra Daddario é foda pra caralho e que todo mundo queria ver ela pelada. Só tenho que acrescentar a notícia aí que ela tá cotada pra ser a Jessica Jones e não a Miss Marvel, ou seja, vamos ver, né? Marvel fazendo desse início. O comentário seguinte é o do nosso amigo Link, que ele postou assim: só estou postando esse comentário pra vocês não fazerem greve de novo. Valeu, falou, um ótimo cast de vocês. Eu não sei se eu dou risada, se eu fico frustrado. O Bruno, ele pegou e começou assim: desse filme aí eu só espero mesmo qualquer Spider-Man, que ele disse que gosta muito do Cabeça de Teia, amigo da vizinhança, e do X-Men. E óbvio que da DC vai levar uma surra da Marvel. Não dá pra entender, as histórias da DC são melhores, as animações são infinitamente melhores, os seriados são melhores, e aí na hora de fazer o filme os caras cagam tudo. Então, Zack Snyder. Ele recomendou um cast pra nós que fazemos de cast de X-Men. Já está na nossa pauta, a gente está estudando. Todos os temas que vocês indicam para nós, eles entram na nossa pauta, na nossa lista aqui, na nossa... No bloco de notas. Nem sempre passam, sabe? O Caco é um pouco exigente, mas ele está na pauta. Então, eu tava conversando com o Luigi e a gente pensou em dois cast de X-Men, na verdade, né? Que tem um cast de X-Men que já está no limbo, que é da animação antiga dos anos 90, que passou na Globo, que é um tema que a gente sempre quis fazer. E a gente pensou muito em fazer um da trilogia dos X-Men no cinema. Lembrando que o OTC tem um cast da trilogia do X-Men no cinema, tá aqui no post. E também sobre o início do X-Men nos HQs, que seria um tema bem maneiro de ouvir. Lembrando que 500 curtidas no Facebook tem cast de Pokémon, 666 tem de AO no Exorcist. Um abraço pro Bruno, pro Lindsay e pro Matheus Farini e pro Alex, que para as pessoas que comentaram, são pessoas de bom coração. São pessoas que vão pro céu. As que não comentaram vão pro inferno. Pedro Silva vai pro inferno junto com a gente, né? O Alex também não vai pro céu, porque ele é aqui do lado. E, cara, é isso aí. Deixe seu comentário, manda beijinho pra mamãe, manda beijinho pro papai, manda beijinho pro Kurumara. Fala, Paulo. Não, o Pedro Silva, ele tá acorrentado. Eu já vou até... Vai aquela explicação do porquê ele não comentou. Ele tá acorrentado, gente, fazendo resenha dele. Leia a resenha do Pedro Silva. Coloquei lá no... Como é o nome pra dizer, Rafa? É o Clã dos Magos. Isso aí. Leio a resenha do Pedro Silva do Clã dos Magos. É a minha resenha também, que saiu essa semana, de Rotarubi no Morie. Indicação da Thay, que ela me indicou esse filme. Assim como ela me indicou mais uma porrada de filme. Eu vou perder a semana vendo o filme. Que maravilha. Enfim. Vou falar uma coisa pra você. Então é isso aí. Dr. Who. Então é isso aí. Mandem comentários pra podcast@gmail.com. Lembra aquela aposta que eu falei pra você que eu ia fazer lá dos animes? Ah. Então, peraí que eu vou te mandar que eu já fiz a lista aqui. Ah, nossa, eu fiz a lista. Eu falei pra você que ia ver 20 animes até o final do ano e fiz a lista dos 20 animes. Mentira, eu fiz 18. Eu pensei que ele ia falar assim, já vi a metade. Não, ele fez a lista dos quais do ano, caraca. Mas eu acabei enganando. Você não vai ver esses 20 nem fudendo, Policari. Se eu ver, eu posso escolher o primeiro tema de 2014? De não. 2015, quer dizer? Não, porque você tá proibido de escolher temas. Ui... Na verdade, eu não estou proibido de escolher, mas não de dar dicas. Tá, você pode dar uma dica, porque não quer dizer que eu possa escolher ele, né? Não era um 20? Sim, é 18, só que eu deixei dois pra Thay escolher. Eu vou me arrepender disso, cara. Eu sinto a impressão, porque com certeza ela vai tipo meter dois animes tipo, de 180 episódios, entendeu? Mas, beleza. Eu posso escolher um, Thay? Aí já voltou? Ainda não. Não, mas fica aí pra eternidade. Não, olha a ideia do Falcon. Dá pra aproveitar e gravar um cast de histórias, sei lá que tipo de histórias. Boa, garoto! Puta que... Mas isso foi o tema, caiu do céu, cara. Que eu vou ter que assistir. Tá, presta atenção. O Paulo, ele fez ali... Lembra que ele fez aquela aposta que ele ia assistir 20 animes até o final do ano? Ele fez uma lista com 18. Fala. Ele falou que... Você quer escolher um? Ele falou que você escolheu um, eu posso escolher o outro? Eu já escolhi One Piece. Puta... Não, caralho. Eu falei... Você gosta dele, só pra saber. Você realmente gosta dele? Eu assisti em um mês, 559 episódios. Eu acho que ele consegue assistir, não tem cara. Vida. Você não tem vida, eu tá? Tenho, você eu então não tenho, eu trabalho, tá bom? Então, tipo, eu fiz esse desafio porque eu sei que eu vou conseguir ver esses animes. Essa semana, pelo menos essa lista eu vou matar 5 animes. Cara, só que não tem como você acelerar o tempo de 24 minutos, entendeu? A não ser que vocês... Olha você os animes que eu vou... Comprimam o anime. Cortei. Eu li o mangá. Ah, não, eu li 4 volumes. Ó, peraí. Eu ia falar que não voltou grande coisa, mas... voltou sim. Ai, caralho. Árvores de muitas essas piadas ou caco? Lá vai o anão se doendo com piada de tamanho. E você se dói com piada de árvore. Que tal você voltar pra sua toca? Eu não gostei muito não, cara. Que tal você voltar com a sua árvore? Qual? Você voltar pra sua toca? Não, volta pra sua árvore. Volta pra sua toca vestido de mulher. Vai ficar um ciclo sem fim, né? não vamos sair pra lugar nenhum, né? eu tô procurando um anime bem merda pro Paulo, mas o Paulo tem mau gosto, então capaz de eu mandar um bem merda pra ele e ele gostar. Eu tenho um. Escolhi um chamado Dakapo. Dakapo eu já ouvi falar dele. É muito ruim. Mas é o que eu tô falando, é capaz que o Paulo goste. Cara, uma coisa que eu não tenho como gostar, velho. Não tem como gostar. Ô, Alex, Alex, presta atenção. Ele quer fazer uma resenha do filme do Super 11. Velho, foda-se, consegue ser pior. Cara, eu vou falar. Eu me atrevo a dizer que Dakapo consegue ser pior que Dragon Ball Evolution. Caralho, já vi que eu vou odiar essa merda aqui. E olha aqui. Deixa eu me bater essa ideia que eu nunca assisti Dragon Ball. Eu não vou. Eu não acho que é obrigatório. Peraí, qual o Dragon Ball? Todos eles? Não, porque é crível até mulher. Caralho. Tipo, eu sei a história, mas eu nunca assisti. Eu não acho que seja obrigatório, mas ok. Vocês dois viveram em uma ilha só porque o moleque não assistiu Lagoa Azul. Você não assistiu Dragon Ball. Ah, só eu falta jogar um aqui que nunca tá assistindo. Minha irmã também nunca assistiu Dragon Ball. Marina, nunca assistiu Dragon Ball também. Mas ela é mais nova, né? Ah, tem 15 anos. Ah, até dá pra entender, porque se eu não me engano, já tinha parado de lançar. Não, Dragon Ball foi exibido até 2002, mais ou menos, pela Band. Assim, não, em 2005, 2006, ele voltou pela Globo. Tá, em 2002, mas tem 15 anos. Em 2002 já tinha o quê? 3 anos. Porra. Eu gostei da frase da Thay. Eu não vi, mas eu sei a história inteira. Cara, entre nós não tem muita história pra você saber, né? É. Não é lá o roteiro muito elaborado, né? Ô, Alex. Alex, mas o Dakapo, ele é tão ruim, mas tão ruim que ele supera Bitum na ruindeza, cara. Porque Bitum é uma merda, cara. Pelo amor de Deus. Debufa! Dakapo show. Debufa, cara. Tem mais. Mano, eu acho que o é capaz da gente mandar um anime merda pro Paulo gostar. Ele gosta, cara, do Wolverine do Edson. Eu vou com você, cara. É que nem eu falei. Não é questão do anime ser merda. É questão que eu tento achar algum ponto positivo. Porque se eu não achar, eu não vou assistir. Eu não assistiria anime nenhum. Eu não vou discutir com você. Não vou discutir com você. O argumento da Thay é Cavaleiros do Zodíaco. Ei. Todo mundo aqui tá me tacando pedra, só que eu tô falando há meia hora que, por exemplo, o Bitum é uma merda e, tipo, ninguém tá reparando isso. Não, e olha que, peraí, o anime... E você comprou o mangá do Bitum, Paulo? Eu comprei a primeira edição porque eu falei, cara, eu tenho que ler pra ver se é uma merda. Porque geralmente eu não critico sem ler, isso todo mundo sabe. Ah, é merda, né? Com BR, cara. Deixa, pô, ele quer gastar dinheiro, deixa. Não. Agora, vamos lá. Quanto foi o seu volume 1 de Bitum? Volume 1 de Bitum saiu pra Edicapa, cara, R$12,90, correto? Agora, sim. O senhor, esses dias, ficou falando merda para mim porque eu comprei o DVD da Noviça Rebelde pelo mesmo preço. Pra que você comprou um DVD de um filme que passa dia sim, dia não na sessão da tarde, hein? Porque ele quer ter raiva. A Noviça Rebelde não passa. Isso, né? Não passa. Não, o Caco. Toda vez que eu ligo a merda da televisão, você tá passando do Lago Azul, tá passando a Noviça Rebelde. Cara, você tá confundindo há muito tempo. Você tá confundindo os filmes, cara. Não, cara, qual o pipoco, aquela estreia, cara. Não é esse, velho, não é esse. Aquele ali, como é que é? O nome daquele filme é Mudança de Hábito. O Alex não vê TV há muito tempo. Cara, fala que passa em Noviça Rebelde no Globo. Caraca, o cara confunde Mudança de Hábito com a Noviça Rebelde. Puta que pariu. Eu vou perguntar uma coisa, Paulo. Por que você pagou R$12,90 em Batum se você podia ler o primeiro volume online? É o famoso, cara. Você tem aquele dinheiro sobrando, você tá na banca, você olha e fala, vamos levar. Então por que você pegar fala uma coisa merda? Melhor, né, cara? Por que você fala merda pra mim porque eu tenho o volume único? Porque eu tenho o volume. Não falei. Porque eu tenho o DVD da Nova Rebelde. Não falei merda pra você porque você tem. Eu simplesmente fiz a mesma zoeira que a gente sempre faz. Falei, você está. Paulo, você tá com dinheiro sobrando. Mas ele pode estar com dinheiro sobrando, mas ele tá gastando com coisa boa. Então, é verdade. Paulo, se você quer gastar com dinheiro de um jeito inteligente, você não me dá, entendeu? Eu gasto com comida, cara. Porra. Ó, Paulo. Então. Paulo, eu gosto de comida, caralho. Eu já, Eu já entrei nesse âmbito várias vezes aqui nesses debates. Toda vez que vocês vêm falar de debate, eu já expliquei várias vezes que 90% dos mangás que eu compro não leio na internet, simplesmente pelo fato de avaliar a edição brasileira pra se futuramente quando eu for fazer alguma resenha referente àquilo. Assim como eu comprei o DVD da Revista Rebelde. Ah, vocês dois fizeram resenha sobre isso? Vocês pensam em fazer? Eu vou fazer. Vou fazer a Revista Rebelde todo ano que vem, eu compro o DVD sábado. 90% dos mangás que eu compro, independente se Sakari tem pedra ou não, eu compro justamente pra ter o material em mão e ver a qualidade do material da editora, por exemplo, até mesmo pra futuras avaliações. A minha versão de Anavisa Rebelde, eu tenho DVD, eu tenho uma foto do filme, do bastidor do filme, ele veio num estojo. Eu ainda tenho todas as músicas de uma versão especial, comemorativa dos 40 anos, comentário do diretor e um curta. Acho que o seu batom não tem nada disso. Então, Paulo, você gastou dinheiro à toa. Porque no fundo do meu coração eu queria acreditar que o mangá era bom, cara. Depois que eu tenho uma dica pro futuro, Paulo, uma dica pro futuro. Ao invés de você gastar dinheiro comprando Bitcoin, você guarda dinheiro pra comprar um presente pra Thay, cara, entendeu? Pra você poder ver ela, viu? Seja romântico com a sua namorada. Daqui a pouco ela vai ficar tá gritando: eu não tenho marido, você não me leva no cinema. Ah, vem cá. Agora, eu sei que eu vou constranger ela. Porque eu já não constrangi, ela, né? Exatamente, se ela já não está, mas... E aí, como é que vocês vão desenrolar? É, então, eu tô enchendo o saco com ela disso, e aí? Ao silêncio. Aí em janeiro, cara. Ele não vai vir pra cá antes. Porra, Paulo, eu vou te converter na cara dele. Não, né? Porque tem muitos corajosos aqui, né? Porra, Luigi. Luigi? Coragem do Bom, por isso que eu tô quieto, cara. Mas ele admite, né? Ainda bem que eu não fui na Brasil Comic Con esse ano, viu? A gente não conseguiu. O Yuji tava lá cantando virado do Jiraiya. Puta, nossa, mano. Que pariu. Caraca, puta, cara. Mano. Como eu perdi isso, velho? Somos dois. Isso seria da hora pra colocar meu dólar. Caralho, cara. Mas é. O mito. Caraca, eu ia entrevistar ele, velho. Eu ia entrevistar ele. O mito você, cantando. Você perguntar pra caralho, ele. Caralho, cara. De conversa, hein? Caralho, primeiro, como você teve a genial ideia pra compor essa verdadeira epopeia. Pérola. Epopeia da música popular brasileira chamada Virada do Jiraiya. É do J-pop brasileiro, né, cara? J-pop. Caraca, cara. Eu ia pedir pra ele fazer uma vinheta, cara. Pro dólar. Cara, escuta o dólar, menino, né? Escuta o dólar que a gente dá um PlayStation. Você viu a paródia que o pessoal fez? A paródia que eu tô virado no Play 4? Eu não tô droga, cara. Tô virado no Play 4. Os caras fez a paródia com a música, meu. Ficou muito zoado. Cara, como a gente perdeu a ida do Yuji pra Comic Con. Para os seus súditos. Para a ida com os seus súditos. Como porque ele não tava sendo pago pra isso, né? Ele foi porque realmente ele queria ver os fãs, né? Como nós perdemos... Como eu posso descrever essa emoção? Esse momento mito holístico, assim. Holístico na história da humanidade, né? Esse momento místico. Assim como Moisés teve o prazer de falar com Deus no Morro das Oliveiras, eu iria ouvir Yuji cantando Estou Virado no Jiraiya. Cara, Estou Virado no Jiraiya cara. Vocês já ouviram a música inteira? Sim. Não, eu não consegui chegar até o final dela, cara. Eu consegui também, cara. Tem final? Ela tem final? Sim, pera, deixa eu pegar a versão. Deixa eu pegar a versão paródia aqui pra vocês ouvirem, que ficou tão da hora quanto. Eu acho que era. A versão paródia é melhor que o original. Eu já contei pra vocês que um colega meu participou de um clipe do Yuji. Como assim, cara? Sabe aquele... Não tem um clipe que ele aparece com um ratinho e tudo? Eu não sei, cara. Eu não sou tão fã do Yuji assim. Eu também não sou fã, não. Eu só sei porque esse meu amigo participou. Amigo não, colega. A pérola das paródias é agora. A melhor paródia do mundo. Essa dá pra ouvir inteira, cara. É, vamos ver. Play 1, 2, 3, vem. Eu acordei logo cedo ontem, não joguei nada. Mostrar o preço do Play 4, puta que mancada. Acho que não vai dar não, essa nova geração. Nem se eu vender a família pro circo eu compro essa ilusão. Os PlayStation lá, não adianta chorar. A Sony vai inventar alguma coisa pra tentar se desculpar. Tinha pirata em posse, comeu 70%, não fui eu. Fecha a boca que eu digo quanto eu pago, porque hoje eu tô pirado no Play 4, pronto pra ostentar. Não se preocupe, não sou louco, 4K não vou pagar. Tô pirado no Play 4, 4 mil fudeu. Só atravessando o Paraguai pra garantir o meu. Eu tô pirado no Play 4, pronto pra ostentar. Não se preocupe, não sou louco, 4K não vou pagar. Tô pirado no Play 4, 4 mil fudeu. Só atravessando o Paraguai pra garantir o meu. Oh, oh, oh. O Alex tá se divertindo com a paródia. Como que dança é essa que ele faz no meio do clipe, hein? É, eu não tinha visto o clipe, eu só vi a música, entendeu? Eu não tinha visto a porra desse clipe. Não, mas no clipe tem uma hora que ele faz a dança. Eu também não entendi pra que caralho a dança, mas tipo, na paródia eles aceleraram pra não ficar tocando a parte lenta. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, cara. O quê? Tô virado meu diário, só você não vê. Cara, eu acho assim, eu acho que a gente deveria entrevistar o Yuri, eu acho. Pronto, também acho. Não se preocupe, não sou louco, 4K não vou pagar. Tô virado no Play 4, 4 mil fudeu. Só atravessando o Paraguai pra garantir o meu. Eu tô virado no Play 4, pronto pra ostentar. Não se preocupe, não sou louco, 4K não vou pagar. Tô virado no Play 4, 4 mil fudeu. Só atravessando o Paraguai pra garantir o meu. Baixar ainda, bicho. Ai, meu Deus, e agora? Como você vai viver sem isso? Ai, meu Deus. O Kami foi ele. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. O Kami foi ele porque o Alex tivemos um debate feio pelo. Ei, qual o Kami? Aquele é o Kami que eu falei que. Isso, que você falou que tinha gostado. Eu falei que eu gostei. Ah, não. Vai tomar no cu vocês dois, viu? Cara, eu vou morrer, cara. Não, velho. Olha a merda. Não, velho. Vocês gostam de. Vocês não gostam muito. Cara, se fosse um anime de comédia zoando os clichês, eu ficaria quieto. Mas o clichê ali é pra história. Então vai tomar no cu, que não é uma merda. A história é boa, para. Não vem, não. Ah, muito boa. Muito boa, muito boa. Tá certo que eu já vi a mesma história aí, tipo, em muitos animes mas, atuais, assim, mas, show já. Não, peraí, você não viu algumas histórias. Você viu aquela foda, merda, cara. Aquela merda é o esqueleto de qualquer mangá, entendeu? De qualquer shoujo e ruim. Mas eu gostei, é gostoso, é divertido. Ah, isso, no seu caso, isso não é discurso pra nada. Não argumento pra porra nenhuma. É a mesma coisa que, por exemplo, eu falar pra você, eu achei Shigatsu foda, porque pra mim Shigatsu envolve música. Eu gosto muito de Nodame, então ele parece um pouco Nodame. É, você gosta de cavaleiros, não vale pra esse diálogo. Eu não gosto de cavaleiros, eu aturo cavaleiros, é diferente. Aham. Eu ouvi que você adora cavaleiros, é isso não, mesmo? Não, eu falei que eu não gosto, eu aturo. Caralho. Não. Eu aturo cavaleiros. Vocês vão querer apedrejar também pela nota que eu dei pro mangá de Pokémon? Aproveitando. Eu não vi. Então não, dessa vez eu não posso te zoar. Mas Okami, vocês dois se merecem, viu? Cara, Okami é top. Concordo. Só que Okami perde pra vocês esse anime aqui, dois ó. Dois merecem. Cara, esse anime é o melhor da temporada, velho. Na moral. É o melhor. Então, que seja é bom, mas Terraformas é melhor. Terraformas é outro nível, né, cara? É. Terraformas deixa muito a desejar, cara. Não, mas o Terraformas eu achei interessante porque não é só um das baratas. Eles contam também a história dos caras, eles tentam aprofundar como é que funcionam as experiências e tudo, entendeu? Não é simplesmente baratas, vão matar, entendeu? Não é simplesmente isso. Calma, é um anime de baratas? É uma história. É uma história de uma guerra entre humanos e baratas humanoides. Quem mais morre? Tuberculose, vem pra quê? No ano de 2100, se eu não me engano, eles tentam terraformar Marte. E aí eles mandam uma espécie de água que é adaptada pra transformar a atmosfera de Marte respirável. E aí eles precisavam levar uma espécie. Eles mandam algas e aí eles mandam uma espécie de animal pra ser de controle. Entendeu? E aí eles mandam baratas. Eles mandam baratas geneticamente. Não, peraí. Eles mandam baratas geneticamente modificadas pra lá. Não, eles mandam baratas normais, só que não, pela não. Elas têm um órgão mosaico também. Não. Elas têm um órgão mosaico. É, elas têm. Eles falam que elas têm uma espécie de modificação que faz elas evoluir mais rápido. Tanto que ele fala, a culpa de você sendo assim é nossa. O russo lá. Caraca, não, tava... Caraca, tava barata russa. Não, velho, não. Não, é porque, tipo... É baratas normais, só que elas se multiplicaram muito rápido. Em 500 anos? Não, porra, eles falam isso. Eles falam, tô falando. Falar nisso, eu tô com o desafio de fazer uma camisa do Nanatsu no Taizai. Também? Tá com o desafio? Desafio assim. Também. Não era só do Shingeki no Bahamont? Pessoas andam pelas ruas com camisetas de anime, é isso? Sim. E elas não são linchadas? Eu vou pra faculdade com a camisa do Soul Eater, cara. E elas não são linchadas? Alex, pra você, a nota de Pokémon aí, ó. O tio Phil surtou, cara, quando viu minha nota. Eu acho que já é surtável o fato de você ter dado nota boa pra Cavaleiros. Eu nem sei qual nota foi, não sei que foi uma nota boa você deu. 7. Você deu nota 7 pra um anime que merece nota meio, né? Eu dei 3, só pra você ter uma ideia. Cara, eu dou meio pra Cavaleiros. Pera. Eu não contei a parte do roteiro. Porque roteiro, que nem eu falei isso pro Matheus. Filmes de animação, no geral, você não. Só conta roteiro nos 30 primeiros minutos se for filme baseado em anime ou mangá. Calma aí, isso não tem roteiro. Peraí. Você não conta a história pra julgar a história? É isso mesmo que você tá falando? Depois Cavaleiros eu não contei. Depois, o Paulo pergunta por que tá proibido de gravar cast de filme, né, cara? É uma coisa que você não querer julgar mercenários pelas explosões. Mano. Não, é tipo, mas é mercenários tipo, tem história, só história. Eu não gosto do Alex, eu nem gosto do Alex. Eu nem tô contando pela personalidade dele, ou se ele combina comigo ou não. Eu tô considerando que ele é baixinho. É. Não julga os baixinhos, tá bom? Ai, meu Deus, ela ficou irritada, ela vai dar uma cabeçada no meu joelho. Pera, deixa. Que eu não sou tão baixa assim. Não é não. Olha aí, depois ela reclama quando eu falo que ela é bipolar. No começo ela ameaçou, e depois ela começa com essa voz de choro. Pera, deixa eu me perfazer aqui e explicar a situação aqui do Cavaleiro. Não é que eu gostei do filme assim, por todo o conjunto da obra. Cavaleiros, até os 30 primeiros minutos, enquanto ainda tinha um roteiro pra explicar algumas coisas, algum desenvolvimento, eu tava de boa. Quando chegou nas 12 casas, que eu vi que, tipo, perdeu totalmente o sentido, foi pra violência, eu esqueci totalmente que tinha um roteiro, desliguei meu cérebro e falei, vou me divertir apenas vendo a cena de ação. Eu não fiquei me prendendo 100% ao roteiro, eu fiz umas putas suspensão de descrença, tive que aceitar uma porrada de coisa, porque pra começar, Cavaleiros já não tem roteiro, realmente. Tá, eu de prova que, tipo, desde pequeno, já vi o anime, tentei ler o Next Dimension, e, tipo, dropei no capítulo 8, porque realmente não dava, li o Lost Cavas, mas uma porrada. Então, é um anime que, pra mim, ver um filme em 3D dele... A única graça mesmo foi ver a qualidade em 3D, foi ouvir a música tema que o Yoshiki que fez a composição. Eu amo aquela música. Eu acho a Hero uma das melhores músicas que o Yoshiki já compôs. Você fez uma resenha sobre o filme e você desconsiderou o roteiro da história. Não, não desconsiderei. Só que como eu disse pra você, isso foi até uma coisa que a gente debateu no cast. Os 30 primeiros minutos do filme, ele é ok. Ele é um roteiro ali no qual você aceita, porque ele foi refeito. A partir do momento que entrou nas 12 casas, o roteiro, teoricamente, é feito, é simplesmente ele é rasgado. Então a partir do momento que o roteiro ele é rasgado, pra mim a partir daquele momento não há mais roteiro. Ali é só porrada, assim. Sentido, estilo você assistir o Mercenários esperando ter um roteiro super complexo. E foi exatamente então, por isso que eu dei uma nota baixa. Então, a partir, passou dos 30 minutos, eu esqueci que eu vi ali, até aqui tem um roteiro, a nota do roteiro é isso. Ou seja, você avaliou o filme, você quebrou o filme em milhares de pedaços e quis julgar ele baseado nos pedaços, né? Isso, eu joguei. É uma coisa que você pegar um farelo de bolo e falar se o bolo tava bom ou não, baseado se ele caiu no chão. Não. Se ele caiu no chão limpo, beleza. Se ele caiu no cocô do cachorro, aí é ruim, né? Não, vou te explicar. Aí, baseado no resto das farelas, você pode falar se o bolo é bom ou ruim. Eu vou te explicar como eu desmembrei, que é da mesma forma que eu desmembro os mangás. O mangá, por exemplo, eu desmembro pela estrutura de roteiro, que é o roteiro apresentado, a versão brasileira no geral e a versão brasileira no geral. Como é a versão brasileira no geral e a versão brasileira no geral. Que no caso seria a tradução, qualidade gráfica, essas coisas que eu avalio. E a outra tradução brasileira no geral é o quê? É ok. Já o livro eu só vou me basear na avaliação no que a estrutura tá me passando. O filme é mais complicado até pra eu fazer a avaliação, porque, por exemplo, eu tenho. O que a gente acaba avaliando sempre é o quê? Trilha sonora, animação e até mesmo o roteiro. E até mesmo o roteiro não, cara, é a parte mais importante da merda toda. E até mesmo o roteiro. Se eu quisesse ouvir a trilha sonora, eu ia lá e baixava a trilha sonora, cara. Então, cara, o que eu tava falando é, eu avalio tudo isso. A nota final é a soma de tudo isso dividido pelos fatores. Ok, mas se o roteiro é a parte mais importante do bagulho, como é que você dá uma nota alta pra um bagulho que não tem roteiro? Se eu der uma nota... O problema aí é que aí tem explicação. Tipo, o bagulho mais importante... Vamos imaginar o seguinte, Paulo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar uma parada que você gosta, deixa eu ver. Sim, Scott Pilgrim contra o Mundo. Você gosta da história de Scott Pilgrim contra o Mundo, correto? Vamos tirar a história de Scott Pilgrim contra o Mundo. Vamos tirar o enredo de Scott Pilgrim contra o Mundo. Aquela história do Scott, se apaixonando pela Ramona, e ele tem que enfrentar os 7 ex-namorados do mal. Sobrou o quê? Sobrou a arte do Brian O'Malley, que não é uma arte feia. Ok, sobrou a arte do Brian O'Malley. Você vai dar uma nota 7 pro filme, porque você gostou do HQ, porque você gostou da arte do cara. Se for assim, você vê apenas as imagens. Você jogou o filme por inteiro, no Cavaleiros do Zodíaco por inteiro. Eu não pedi pra você, Paulo, me dê sua nota sobre a trilha sonora do filme de Cavaleiros do Zodíaco. Eu pedi, Paulo, pera. Me dê a sua trilha sonora. Me dê. Sua trilha sonora é foda. A trilha sonora da vida dele, sabe? Quando ele tá andando na rua, tá sempre tocando uma musiquinha. Tá sempre tocando Kid Perry. É tipo, a vida dele é tipo Pokémon, sabe? Que tem aquela música de fundo. Trilha sonora da vida do Paulo. Quer dizer que, tipo, a OST e o desenho, a arte do negócio são coisas que vêm pra incrementar o enredo. Exatamente. São partes de um todo. Mas deixa eu explicar aqui. Vamos dizer assim, matematicamente, que eu dou um 8 pra qualidade gráfica, dou um 7 pra música. Vamos colocar assim e vamos contar que pelas meia hora de roteiro eu dei um 4. Porque por aquelas meia hora de roteiro, um 3, 4 tá valendo. Somos 3, divide. Vai dar um 6 e pouquinho. Você arredonda pra cima, porque provavelmente vai passar de 6,5, você dá um 7. Caralho, não tem roteiro, velho. Você prestou atenção que a história do bagulho é tipo o tronco da árvore e o resto são as folhas? Então, é uma sequoia, cara. Ela tem as bordinhas ali. Ele tem as brechas de roteiro, que nem eu falei pra você. Os 30 primeiros minutos, há uma tentativa de roteiro. Sério, na boa. Ele te explica aquilo. Sério, na boa. Imagina uma árvore. A árvore é o roteiro. As folhas é trilha sonora, efeito visual, bibibi, blá, blá, blá. É. Se você não vive no mundo do Minecraft, que você corta a árvore e a folha continua, você vai cortar a árvore e as folhas vão cair junto. Sem roteiro, tudo vai pra merda, cara. Pode ser a música mais espetacular do mundo, mas, velho, não faz sentido. É que nem eu tô te explicando, cara. É que nem eu falei e volto a repetir. Isso é um problema. Isso é uma coisa que eu tenho muito com filme de animação japonesa no geral. A Thay, por exemplo, ela tá aqui, ela leu minha última resenha, uma resenha minha que eu fiz comparando o livro do Battle Royale com o filme. E eu comentei com ela o que eu achei do filme. Por exemplo, o filme, ele me incomodou. O filme do Battle Royale, ele pra mim, como adaptação de filme, ele sendo um filme, se eu desconsiderar o livro ou o mangá, ele é bom. Se eu colocar o livro, ele fica bom. É uma bosta, Paulo. O melhor é a vozinha de fundo, é uma bosta. Não, pera, eu tô falando assim, se eu não considerar o livro, ele não é um filme ruim. Ele é um filme que eu aceito, porque ele é um filme que... O que ele tem que te explicar, ele te explica. É fraco, em muitos pontos, porque eu já vi filmes... por exemplo, eu vi o Jizatsu Club, que eu saí do filme na merda. Tipo, pior até que quando eu assisti as notas de ser invisível. Completamente diferente do roteiro. Sim, do livro. Mas é que nem eu falei. A coleira tá diferente, os personagens estão diferentes. Tá tudo diferente do livro. A coleira tá diferente. Thay. Mas, tipo, igual aquela primeira. A Misa não parece uma Misa, tá ligado? Só que você releva isso, é tosco, mas é menos tosco. Até a personalidade de alguns personagens tá diferente, cara. Entendeu? Mas é que nem eu falei pra você, é que nem eu tô falando. O Battle Royale, e tanto ele quanto o Death Note, se encarados sem considerar que é uma adaptação, eles são aceitáveis. Agora, se você pega a fonte original, você fala, mano, Battle Royale, por exemplo, isso foi uma coisa que eu falei pra você, Thay, até, acho que você lembra, que eu falei, cara, eu comparando com o livro, é muito fraco a adaptação, porque você tem 664 páginas e você comprimiu isso em 2 horas e não chamou nenhum autor pra auxiliar, então ficou muito fraco. Então por que caralho não se deu 7 pra Cavaleiros do Zodíaco, que também não respeitou a obra original? Mas quando eu falo, mas só que tem um porém, Cavaleiro já era avisado desde o primeiro momento que era no reboot, mas isso aí é outra coisa. Ué, e o Battle Royale sempre falou que foi uma adaptação, e em nenhum momento falou, pessoal, a gente vai transcrever o livro pro cinema. O Cavaleiros, ele teve N erros, até eu tava reouvindo o cast, tipo, conversando com o Matheus, isso foi uma coisa que eu concordo até com o que você disse, que Cavaleiros em muitos momentos ele peca como filme justamente porque, que é um problema meu com a animação japonesa no geral. A animação japonesa no geral, eles vão 1h30 sempre. Eu falei isso no cast, se tivesse meia hora a mais, o filme teria sido até melhor, porque o que acontece, ele pega meia hora e fala pra você, essas meia hora, 40 minutos, eu vou desenvolver. Passou esse tempo, automaticamente eles esquecem que existe um roteiro. Pra mim, o período que ele tentou desenvolver um roteiro, um 3 ali, ele merece, porque ele conseguiu te apresentar aquele universo inicialmente e te dar explicação. Corrido, corrido, mas ele tentou. Houve uma tentativa e não foi uma tentativa tão feia. A partir do momento que ela tomou a flechada, ali já desandou um pouco o roteiro. Aí eles começaram a esquecer que tinha roteiro. Quando chegou em Nárnia, ou seja, as 12 casas, desandou de vez. Aí por isso você deu 7. Aí foi como eu falei pra você. Eu juntei o conjunto da obra e fiz a divisão. A divisão acabou dando um valor que era próximo a isso. Pra mim, o que eu tava esperando não era um filme, tipo, como filme. Eu tava esperando um filme que me divertisse. O filme, o que ele, pra mim, ele tinha que se propor a fazer era me divertir. Eu saí de lá dando risada. Então, tipo, independente de estar nervoso ou não, ficar frustrado, que eu sei que se eu ver ele de novo, provavelmente eu vou ter a mesma opinião que muitos de vocês. Vou achar uma merda. Mas a primeiro momento, eu não achei tão merda assim. Eu achei que é um filme que você consegue aceitar na medida do que ele te oferece. É o que tem pra hoje. É estilo, por exemplo, você vê minha Resident Evil Mirai Nikki, que eu dei um 6, por exemplo, pra Mirai Nikki, é porque pra mim o mangá, ele não é ótimo. Eu dei 2 no cash. Eu dei 7 pra Mag e você deu 4. Foi Mag é chato, né? Eu achei divertidinho, eu também daria um 6, assim. Eu achei chatão. O mangá, isso porque eu li o mangá. O primeiro volume, ele é muito na dele, é muito... É um volume bom de ler, comparado a tudo. Eu achei um retalho de coisas desnecessárias no anime. Ele me corta metade daquela história do Aladdin, perdeu os poderes, e agora ele vai ajudar aquela tribo da velhinha, e agora ele perdeu o poder de novo, e agora ele tá na merda. Tira aquela merda, ajuda bastante. Mas o mangá, a primeira edição, eu dei um 7, tipo, a segunda, ela muda muito. A hora que eu li o segundo, tipo, na parte da dungeon, e no final da dungeon, eu fiquei tipo, puta que pariu. Tipo, mudou muito, avançou muito. Por exemplo, um anime que o Kaku também não gosta, que é Nuramago. Eu li o mangá, o primeiro volume, eu levei um dia inteiro pra ler, porque eu não conseguia. Passou do primeiro volume, eu consegui ler tranquilamente. Quando chega lá pro volume 8, a história realmente, ela fica realmente interessante. É um problema de muitas mangás? É um problema. Caraca, a gente tá vendo essa música, velho. Tá vindo aqui de casa, que minha mãe tá assistindo A Culpa das Estrelas. Aquele momento que a mãe do Paulo vê filmes melhores que ele. Peraí, tá falando que A Culpa das Estrelas eu vou assistir ele depois. A Culpa das Estrelas é um lixo, cara. Não. A versão cinematográfica é uma merda. Eu falei que é bom? Só muda que a mãe dele gosta da Culpa das Estrelas. Ele gosta de Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Eu não gosto. Os dois são uma merda, ponto. Não, não sou. Não, cara, para. A Culpa das Estrelas é muito melhor que Abraham Lincoln. Peraí. Não, Lincoln é bem pior. Ah, vai tomar seu cu, velho. Vai só digo que não tem filme pior que Lincoln. Vai tomar seu cu. Lincoln horrível, velho. Tem filme pior que Lincoln, cara. Olha, falou. Esse é o sentimento dele de ser revoltado, falando. Não é ser revoltado, cara. Você já assistiu A Noite dos Mortos Vivos? Não, porra, do Jão, caralho. Você já assistiu A Noite dos Mortos Vivos? Eu já, é uma boa. Mas a brisa é o seguinte: Lincoln foi um filme que foi feito pra tentar ser bom. Ele tinha um livro, trashes, cara. Os filmes trashes são trashes, mas eles têm, tipo, mano, uma beleza no trash. Tipo, música punk, tá ligado? Cara, quem eu li o começo do livro. Fazer a pior música tá suave, cara. É a melhor música. Assim. Cara, pera, mas deixa eu te explicar. Ele tem um livro e o livro é tão bizarro quanto o filme. E aí? Ou seja, se o filme é ruim, você imagina o livro. E aí? E aí que é uma justificativa, cara. Não é? Porque é nesse momento que você vê que quando o filme é merda, os caras vão adaptar certinho. Não. Existe 1 milhão de adaptações que são melhores do que a original. O remake do 11 Homens e o Segredo é muito melhor que o original. Mas a gente tá falando, por exemplo, a gente tá falando de, geralmente, adaptação de filme, de livro pra filme, cara. Não contando nem Jogos Vorazes, nem Harry Potter. Adaptação de filme? Filme melhor que o livro? O primeiro, Nárnia. Eu não li Nárnia, então o não primeiro, posso dar. O primeiro, Nárnia, é muito melhor que o primeiro filme do Narnia, é muito melhor que o livro. Um filme que eu posso falar que ele ele juntando com o livro, ele não é melhor, mas ele complementa o livro e as vantagens de ser invisível. Aí isso eu concordo. Ele é bom, ele é ótimo, o livro é ótimo. As vantagens de ser invisível, sim. Eles, mas um complementa o outro. E é isso que torna tão bom a experiência. O Paulo tá louco pra ver 50 tons de cinza, você. Não, cara. Eu parei de ouvir quando começaram a falar que a Cor das Estrelas é bom. Não é bom, cara. É um livro. Cara, o livro da A Copa das Estrelas é um livro bacana. É um livro bom. O que você tá falando? Do 50 Tons de Cinza? Não, 50 Tons de Cinza, cara. O livro tá vendendo no Avon, cara. Você quer que eu te mande a foto de como é que tá a divulgação do Avon? Por que você anda lendo a revista da Avon, cara? É que, geralmente, por exemplo, é que geralmente tem a parte de livros. Aí eu vou ver a parte de livros, porque tem um ou outro que eu sempre vou ficar interessado. Aí você faz o pedido. Entre um pedido de maquiagem e outro, ele dá uma. Minha mãe revende Avon, cara. Então, tipo, pra dar uma disfarçada, né? Pra dar uma disfarçada. Eu vou falar que deve ter melhores argumentos que a vez. Olha o Reaça. Olha aí, o Reaça. A bancada comunista que você tá levantando. A bancada anarquista, né? Pera, eu sou bancada comunista, bancada evangélica. Eu não tô mais entendendo essa equipe, cara. Não. Você é a bancada coxinha. O João é a bancada anarquista. Não. O Paulo, depois da eleição, virou com o bunda fora, velho. Ele tá até amarrando o cadastro ao contrário. Eu virei comuna. Tem uns dois caches aí que o Caco me chama de comuna no meio do cache. Foda. Como é que o Carlton Banks pode ser comuna? Ah, cara, eu falei mal do Haddad e foi um inferno foda, velho. O Haddad faz, cara, tem a ciclovia lá. Eu falei mal do Haddad e foi um inferno foda, velho. Olha, já vi o Haddad fazendo merda bruta, tio. Haddad é cuzão. O Haddad faz tanta merda que às vezes eu chamo ele de Kassab. Cara, a melhor presidente, segundo até mesmo minha mãe, é a Erundina. Mas a Erundina não é presidente, né, cara? A melhor prefeita, na realidade, prefeita. A melhor presidente que o Brasil teve é a Dilma, porque ela é a única que teve, né, mulher? Por isso que eu digo, cara, a fita é de colocar o Maluf no poder. É tipo você fala, eu só gosto da versão tal, porque foi a única que eu vi, né? Isso. A Erundina foi ótima governando São Paulo, sem dúvida nenhuma. E ouviu falar no massacre do Carandiru? Sim. De 1992? Sim. Sabe de quem era o governo? Do Maluf? Luiz Erundina. Ô, Alex. Oi. Aquele anime que você falou que é o anime merda lá... Manda o nome pra mim, por gentileza. Que tesão de ver merda, hein, meu? Não, é que ele pegou o anime ruim. Pô, ele é coprófilo, pô, deixa ele. Não, é que ele falou que o anime é ruim aí, tipo... Esse é coprófilo, deixa ele. Fico muito feliz que o Alex gostou da música que eu mandei pra ele. Eu gostei dessa música. Eu baixei o álbum depois que eu vi aquela música. Mas é como é legal do Congos, Alex? Foi. É que o Congos é uma banda africana, né? É, e só tem branquelo. Exatamente, quando eu vi, eu pensei que era uma porra de negão, aí o primeiro era um monte de branquelo. É, porra, ué, você queria que os negões soubessem tocar e cantar, é? É, por quê? Não pode, não? Não, cara, negão não pode. Você sabe que o apartheid já aconteceu lá, né? Macaco não sabe fazer isso, não, rapaz. Você não, Zui, parei. O Mandela... Não, pô, vou só fazer a piada. Olha esse bagulho. Ele foi na casa do Leque, tá ligado? Ele chega lá na casa do cara, todo mundo. Aí na hora que ele chegou, tava a menina e o namorado dela jogando videogame. Não, não é essa. Essa aqui é suave, mano. Essa aqui que eu vou falar, vai ter um cara, velho, ficou algumas horas num quarto, batendo punheta, ouvindo um cara, ouvindo Pavarotti, e o vídeo pornô era um cara vestido de panda comendo a minha. Caralho, não, peraí, já começou bem pelo cara batendo punheta, escutando Pavarotti. Calma, eu vou explicar direito o que aconteceu. O cara tava batendo punheta, escutando Pavarotti. Não, os caras, eles foram na casa desse maluco aí, porque eles iam jogar um CS, tá ligado? Eles iam jogar o CS a noite inteira. Você tinha PC pra todo mundo, etc. E aí, mano, de repente o cara simplesmente ele sai e some e fica enfurnado no quarto dele. Depois de umas duas horas assim, tá ligado? O pessoal começou a se perguntar onde é que raios esse cara foi. Aí eles foram pro quarto dele. Preocupado, né? A hora que eles abriram o quarto, a cena era essa. Era um cara vendo um vídeo de um panda comendo uma mina e, mano, ouvindo um Pavarotti. Ele ouviu um Pavarotti. Ah, eu já vi um vídeo desse, cara. De um cara, de um panda comendo uma mina e um cara ouvindo Pavarotti? Não, não do cara ouvindo Pavarotti, mas do panda comendo uma mina. Ah, que tipo de vídeo que você tá procurando? O vídeo dos caras batendo punheta com Pavarotti. Eu vi um vídeo do um cara, eles falaram assim: ah, cadê fulano? Ah, fulano tá escondido ali. Pô, mas todo dia ele fica escondido ali, vamos ver o que ele tá fazendo. Os malucos pegaram a escada e subiram pra cima de onde o cara tava, né? Sim, eu vi isso aí. Ele tava batendo punheta olhando pro cu dele. Ele tá gritando: ah, o cara tá batendo punheta olhando pro cu. O que vocês acham sobre feminismo? Feminismo? Feminismo? Ih, fudeu. Falou na frente do João. É uma luta justa e é necessária. Tipo, é muito século de opressão que existe e precisa ser combatido. Essa é a mesma do feminismo. Essa foto não foi, cara. Porque não é só o homem que pode ficar relaxado em transporte público. A mulher também pode. Mas no saco? Olha... Você pode simplesmente mandar ele fechar essas pernas, porque... Olha, provavelmente ele não vai fechar. Eu vou ser uma pessoa bem honesta. Não, mas então ele tipo... fala assim, dá pra fechar as pernas, porque seu pinto não cresce mais não, tá? Não, o machismo que existe é generalizado, não tem muito essa. O homem, ele se coloca numa posição bem na sociedade brasileira, que ele pode fazer tudo, e, tipo... A mulher faz alguma coisa, existe uma violência muito grande. Pera, deixa eu fazer um comentário. Muito grande, homem pode muito andar sem camisa na rua e não é criticado. Mulher não pode andar sem camisa na rua. Eu não vou criticar. O homem tem a mesma sensibilidade do peito do que a mulher. Eu não vou reclamar nem um pouco se eu andar na rua e ver uma menina sem camiseta, hein? Mas o feminismo, pra mim, ele é útil porque a mulher tem tanto direito quanto o homem. É que nem uma imagem que eu vi mais cedo. Se o homem fosse educado do famoso meio, a mulher é como... a única coisa diferente é que ela é uma mulher e você é um homem. Mas ela tem os mesmos direitos que você, ela pode fazer as mesmas coisas que você. O mundo seria um lugar diferente, mas é educado de uma maneira totalmente diferente. O pai incentiva o homem a fazer acontecer e a mulher é incentivada a ser uma mulher recatada. Ser uma dona de casa. A gente viu uma sociedade de hoje em dia não, cara. Sociedade de hoje em dia não. Eu acho que mais ou menos isso aí, hein, cara. Eu acho que... Você não pode dizer que é patriarcal. É que nem você falar, por exemplo, do preconceito. Ele não é... É algo que não deveria existir, mas ele existe por um simples fato. Ele existe porque isso já é tão enraizado na sociedade que sempre tem um ou dois babacas que prega isso. É um caso que, por exemplo, desde a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga é um exemplo claro. A mulher só servia pra ter filhos e acabou. Não tinha direito, não tinha nada. Isso a mulher foi conquistando com o tempo. Tanto que tem feriado que é devido à própria... que nem o dia do o Dia Internacional da Mulher. É justamente devido a algo que aconteceu. Que mulheres foram reivindicar um salário maior, tacaram fogo na fábrica com elas dentro, trabalhando. Sim, aquela música We Survive é inspirada nesse fato, né? Entendeu? Eu não sabia não. Sim. Sim, aí a mulher... Obviamente que aí depois a Priscila, Rainha do Deserto, desvirtuou a música, né? Mas tá ok. Como é sempre, né? Tudo acaba sendo desvirtuado. Por Priscila, Rainha do Deserto, né? Mas exatamente por isso. A mulher mesmo, ela só veio conseguir o direito ao voto bem mais pra frente. Tipo, a parada ali foi desvirtuada, a Marcha das Vadias foi desvirtuada, tudo é desvirtuado. Não, mas a Marcha das Vadias também... A Marcha das Vadias, eu não tenho nada contra. Mas eu acho que às vezes ela foi excessiva demais. A Marcha das Vadias foi desvirtuada. É bem anarco-feminista, viu? Não, assim, o conceito inicial da criação dele, da marcha, eu entendo, eu acho realmente interessante, mas eu acho que desvirtua porque tem muita feminista que briga por coisas que não são tão importantes, na minha opinião, sabe? Cara, eu acho que... Por exemplo, isso que o Thay falou de andar sem camiseta, sabe? Eu acho que é muito mais simples, eu acho que é muito melhor você brigar contra, por exemplo, essa parte de ainda ter esse gravamento de questão patriarcal, eu acho que é muito mais... útil você brigar contra essa criação patriarcal que as pessoas têm do que brigar contra esse tipo de coisa, sabe? Mas você é homem, que na verdade não sofre com preconceito, só o pratica ou se beneficia com ele, tá querendo fazer crítica no que ela tem que criticar. Mas eu não acho bonito o cara sair pelado no meio da rua. Mas peraí, eu também não acho bonito o cara sair pelado no meio da rua, entendeu? Eu acho que os dois saem pelado no meio da rua é uma coisa feia. Infinito não tem como conversar com ela. Eu não acho uma coisa realmente. Assim, eu acho uma coisa agressiva também. O cara vai pelar nossa. Eu acho que todos os dois teriam que ter os mesmos direitos. Se o homem tem direito de andar sem camisa na rua, a mulher também tem, entendeu? Só que não é bem assim. A sociedade vai ter. Eu acho que os dois não deveriam ter pra começo de conversa. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, velho? Não quer dizer especificamente sem camisa, tá ligado? Se você sai na rua sem camisa, quem primeiro caspita lá pra fora? Quem primeiro vai te agredir, assim? Vai ser um homem ou uma tiazinha que estiver passando na rua, que tá indo pra igreja? Provavelmente vai ser uma tiazinha. Mas então, é isso que eu tô falando. Eu acho que é muito mais útil você brigar contra essa tiazinha que tem um pensamento retrógrado e que ela vai ensinar pro netinho dela que ele tem que pegar todas e ensinar pra filha, pra netinha dela que tem que ser recatada, do que brigar com a pessoa que tá saindo pelada na rua, entendeu? E aqui não disse, é muita questão também disso. O que a criança, desde pequena, ela é instruída. Porque, por exemplo, eu tenho sobrinho. Eu tenho um sobrinho e tenho um sobrinho coitados. De consideração. Sim, coitados, porque eu vou ensinar, vou acabar ensinando todos eles em lembrar essas coisas. Mas coitados. É uma coisa que, tipo, se eu tiver que sentar, por exemplo, com meu sobrinho e falar pra ele, jovem, é assim, assim, eu não vou chegar pra ele e falar, você tem que sair pegando todas, não sei o que. Não, você tem até que respeitar. Até porque você não faz isso, né? Porque vai ensinar a fazer ele fazer, né? Então, não vamos entrar nesse detalhe. Vamos entrar nesse detalhe, por gentileza. Eu não posso chegar pra uma pessoa e falar pra ele assim, olha, não respeita a mulher, chega lá, sai pegando, se ela falar não, é assim, já era. Se ela falou não, cara, é não. É isso que muitos homens não entendem também. É isso que também gera muito isso de falar, feminismo é o baquice. Não é, cara. A questão do feminismo, isso até o que eu conheço, que eu já estudei, vi a respeito, é isso. Não é questão de a mulher ter o direito de, eu quero sair com a teta pra fora, eu vou sair, eu quero sair nua, eu vou sair. Não, a questão é, a mulher, ela tem tanto direito quanto nós. Porque é o famoso, o homem, ele encara N coisas que acontece com a mulher como algo, é devido à roupa que ela foi estuprada. Não, não é por causa da roupa. Mas, é porque verdade, o cara que fez isso é um problemático. Mas é que na verdade vocês estão pegando, isso é uma briga do feminismo principal, quando na verdade isso daí é uma briga totalmente secundária. Na verdade, as pessoas que estão nessas manifestações, inclusive na Marcha das Vadias, elas ficam de peito pra fora, não por uma questão de brigar pelo direito de poder andar assim, mas sim pra criar uma imagem que vai chocar e atira atenção, atenção. É isso que eles fazem. Ok, pra atenção, mas aí, qual é a mensagem? Caraca, eu vou fazer uma piada muito preconceituosa. Agora as feministas vão me xingar muito, mas não dá pra ver a mensagem, cara, quando ela tá com o peito pra fora. Cara, é a mensagem. Concordo com o Caco. Concordo contigo, cara. Como assim você concorda comigo, bonita? Ô, Paulo. Então, né? Cara em casa é o quê? Você já tá trabalhando muito no escritório do Dose, é isso? Se quiser dar uma folga. Eu concordo plenamente com o John, essa questão de eu poder sair sem camisa, eu não poder sair sem camisa e vocês podem, é uma parada pequena, tá ligado? Comparado com tudo que elas sofrem, por exemplo, esses maníacos que tem no metrô e no ônibus e trem, etc. Então, eu vou usar um dado estatístico assim, que a cada minuto, mais ou menos, é tipo, cerca de 20 mulheres é estuprada, entendeu? E não apenas na rua, como dentro da própria casa. E tipo, são mulheres que... são mulheres que têm direito ao corpo, ter o controle do corpo, só que o homem, na condição de falar, porra, eu sou o cara, eu sou o macho alfa, ele não deixa ela ter esse direito. Ele fala, você é minha e vai fazer o que eu quiser, independente da sua vontade pra mim não conta. E isso é o que mostra, assim, que é uma das bandeiras que até mesmo o feminismo levanta. Porque eu acho que a mulher, ela tem tanto direito, tipo, de ter o corpo dela, assim, falar, é meu, e, tipo, eu não sou obrigada a servir, tipo, de instrumento pra você, como ela também tem direito a trabalhar fora e ter o próprio dinheiro dela, ter uma carreira. Entendeu? Até porque... Como... Muitas mulheres hoje em dia escolhem ter carreira do que ficar atrás de homem. Muitas mulheres, muitas pessoas bem-sucedidas são mulheres. Só que ainda existe o preconceito. E preconceito? O homem sempre vai ser superior à mulher. Eu não acho, cara. Desculpa. Vai parecer que eu tô puxando o saco, essas coisas, mas eu não acho que o homem seja mais inteligente que a mulher, porque tem uns caras que... Não parece não. É o que tá acontecendo de verdade. Vai parecer que eu tô puxando o puta saco, só que como é argumento agora, vocês vão entender. Eu não acho que o homem seja mais inteligente que a mulher, que tem uns caras que, tipo, é puta, muito, muito babaca. Tipo, tem uns caras que ultrapassam o limite da babaquice de tal modo que você fala, cara, como é que um cara desse depois olha e fala que ele é superior a uma mulher? Eu não acho que o homem seja mais inteligente que a mulher. Eu concordo com o Paulo nesse quesito. Ou uma mulher seja mais inteligente que o homem. Eu acho que ambos têm a mesma inteligência, só que, tipo, é o modo como nós usamos ela que mostra se nós somos mais ou menos inteligentes. Entendeu? Nós no... Eu disse que ele era mais inteligente. Eu disse que a sociedade sociedade vê isso. Aí, então, é o que a sociedade vê. A sociedade cria esse estereótipo essa de que a mulher burra e o homem inteligente. Dizer, então, é a mesma, é aquela coisa. Muitas vagas de concurso público, eu não sei se é assim, mas até onde eu me caiba assim, especialmente na hora que eles vão fazer as cotas lá. Tem concurso público que mulher deve ter essa cota, tantas mulheres dentro. Meu, quem te garante que essa mulher não tem mais capacidade que um cara pra exercer essa função? Eu concordo também, não deveria ter cota pra mulher, não. A mesma coisa, eu acho que eu começo assim, eu acho assim, é minoria, tipo negro, vamos usar assim, negros, vamos usar o negro que o negro é uma cota maior. Eu acho que a partir do momento que o negro chega, por exemplo, fala, oh, caraca, eu sou negro. Caraca, feministas, por favor, como assim negros é uma cota maior que nós? Vamos para as ruas, tirar nossas camisas e levantar nossas placas. Não, pera. Não, mas agora eu vou... Isso voltar. É um absurdo. O que eu vou esse machista, agora. Esse machista da midiática. Esse machista tá falando que os negros valem mais que as mulheres, né? Exatamente. Eu não tô falando que os negros valem mais que as mulheres. Ele tá defendendo as mulheres até agora, né? Né? Machista, midiático. Então, eu posso colocar também mais um ponto na jogada, já que vamos botar fogo na veja. E quando. É brincadeira, Jean. Ele saiu da chamada, ele não conseguiu entrar. Ah, ele já caiu, ele não aguentou, ele ficou revoltado. Ele foi queimar a veja. É. Mas vocês não acham também que existe também o outro lado de, às vezes, o feminismo exagerar em cima, assim, tipo. Tem história de mulher que falam que é a favor de mutilação de homem, de mulher. Não ser a favor de uma igualdade de sexos, mas uma sobreposição das mulheres em cima dos homens. E, tipo, ter mulher que tem nojo de homem só por ele ser homem, não por ele ter feito alguma coisa, sabe? É que babaca existe de todos os lados, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Idiota existe em todo lugar. Você não pode julgar um movimento ou uma ideia pelo fato de existir idiotas que suportam isso. Não, eu concordo. Só que também faz cair de descrédito também, infelizmente, né? Também tem isso. O famoso babaca tem em todo lado. Isso a gente já falou até em N caches, assim, do dólar. Teve, não lembro qual foi o cache que o Caco falou isso. Que sempre vai ter um fanático extremista que é babaca. A gente tem esses fanáticos extremistas em futebol, anime, seriado, sistema de cotas. Só não existe babaca extremista quando se fala da Nico. Aqui no Brasil a gente tem o seguinte problema: o povo quer se incluir se excluindo. Olha aí. Discorra. Por exemplo, voltando aqui ao caso inicial dos negros. Nós somos iguais a todo mundo, só que a gente quer ter cota pra isso, quer ter cota pra aquilo. Tipo, a partir do momento que você é igual a mim, você não precisa de cota porque você tem tanta capacidade quanto eu de fazer isso. Se você tem capacidade de conseguir, você não precisa desse benefício. Eu entendo, em muitos casos, por exemplo, cota, que foram anos de escravidão, isso, aquilo, aquele, isso, outro. Eu chegar pro Alex e falar, por exemplo, Alex, você é um branco babaca. Ele vai falar, ah, beleza, vai tirar um salário. Se ele olhar pra minha cara e falar, ah, você é um preto escroto. E eu pegar e falar... Zé Gotinha, se eu te chamar de Zé Gotinha da Petrobras, sabe? Isso, Zé Gotinha da Petrobras. Eu peguei lá na polícia e falo, ah, ele me chamou Zé Gotinha da Petrobras. Ele é preso, porque pra ele é discriminação. Pera! É uma brincadeira, ambos os lados estão brincando e, tipo, eu tenho o direito de, tipo, se ele brincar comigo ou olhar pra cara dele e falar é crime, se eu tenho esse direito, ele também deveria ter. Porque eu entendo, é que nem eu digo, eu entendo que foram anos de preconceito e racismo e ódio racial contra os negros, foram anos de opressão às mulheres, eu entendo que os gays também sofreram e mais uma porrada de outras pessoas. Mas, cara, eu não aceito, por exemplo, eu brincar com você por uma coisa e você brincar de volta porque eu, vamos supor, eu sou negro. Aí, vamos supor, tem uma que é mulher, sério? Eu brinco com a mulher. Não, espera, você tá de zoeira, né? Ô, você tá brincando, né, o Paulo? Você me enganou durante todo esse tempo. Você era branco, cara. Não, cara, você me iludiu. Então, não converso mais com você. Não, eu vou sair do cast, eu não quero mais gravar. Entendeu? É tipo, a pessoa olha pra mim, eu tá brincando, falar alguma coisa com uma mulher, ela brinca, ela me faz alguma piada comigo, eu pegar e fazer uma com ela. A mulher lá, ah, mas ele foi preconceituoso. Não, não é que eu fui preconceituoso, eu simplesmente estou brincando com você tal qual você brincou comigo. É isso que eu digo que é a questão da inclusão, querendo se excluir. Porque a pessoa fala, ah, eu quero ser igual a você. Só que uma brincadeira, ah, se você brincar comigo eu vou te denunciar. Porque eu tenho esse direito. Então, tipo, literalmente você tá excluído. O limite da brincadeira tá muito alto, sabe? Assim, se você faz qualquer brincadeira... Aliás, o limite do politicamente correto tá muito alto. Eu discordo plenamente que o limite da brincadeira tá muito alto porque a zoeira não tem limite. Não, eu falei errado. O limite do politicamente correto tá muito alto, sabe? não pode falar nada de, pra uma pessoa que ela já fica revoltada, já se sente ofendida, entendeu? Sim, exatamente. E isso é o que eu tô falando da inclusão se excluindo. Porque você teoricamente, você tá falando eu posso, mas você não pode. Mas mesmo assim eu estou incluído junto com você. Então, tipo, se eu quero ser igual a você, pra que eu tenho que ficar, ah, mas isso não pode? Uma coisa que eu acho que é justo é, por exemplo, a Maria da Penha. Porque, desculpa, vai ter cara que vai falar, ah, mas a mulher bate no cara. Tem casos. Mas é mais comum você ver um cara batendo numa mulher do que uma mulher batendo num cara. Isso é verdade. Embora então, aconteça, embora tenha também esse caso de mulher se aproveitar. Hipoteticamente falando, até agora se for me zoar, se for no meu caso de da Thay, a Thay vai me bater. Mas ok. Porque você é gay. Não. Olha aí o exemplo, entendeu? Um exemplo de preconceito. É o que eu penso. Eu acho assim, a inclusão ela tem que ser feita a partir do momento que ambos os lados entendem as regras do jogo. Eu posso brincar com você, mas eu também sou sujeito a receber a brincadeira. E vice-versa. O que não ocorre no Brasil, porque no Brasil o povo perdeu a mão. O brasileiro não perdeu a mão. Não é só no totalmente. Brasil não, Paulo. No mundo todo, cara. Mas no Brasil em especial, porque lá fora, por exemplo, vamos usar não, um termo. Cara, é porque os países de fora, eles não mostram o lado ruim, entendeu? Uhum. E até analisando também, a gente tá olhando muito o âmbito do país que a gente vive, né? Então a gente sabe melhor como a situação ocorre aqui. Não, mas você quer analisar o país de onde você não foi? Cara, eu ainda pretendo ir pro Acre, porque o Acre eu não declaro como estado, enfim. É um outro país, né? Que é um outro país também, né? É a área 51 do Brasil, cara. Então, a situação socioeconômica feminista da Hungria... Mas tem feminista na Hungria, pô. Tá bom, ok, tem feminista na Hungria. Mas o Paulo tá falando assim, ah, eu estou analisando no país onde é que a gente mora. Claro, né, você não vai analisar da Hungria, né? Eu falei, foi. É que nem a Thay falou. Ah, é no mundo todo. Só que o país que a gente consegue perceber, às vezes, até melhor. Porque nos outros países, às vezes, ele mexe, aparece algum relato, aparece alguma coisa assim na internet e tudo mais. Exato, exato. Você percebe melhor porque você tá no Brasil, assim como o espanhol percebe melhor na Espanha. Mas são questões que eu acho assim... Não é questão que é, vamos supor, a gente, nós, como formadores de opinião, o que deu essa risada agora? Ô, Caco. Caco, nós somos... Caco, especialmente nós dois, porque nós dois somos jornalistas, futuros jornalistas, né? Eu não sou o porfão de ninguém, não, velho. Foi excluído, Alex, você tá vendo não. Isso? Não. Alex, primeiro, Alex, o caralho. Segundo, Paulo, vai tomar seu cu também. Eu não excluí. O que eu tô falando é... Todos nós somos formadores de opinião. Eu falei que eu e o Caco, porque, por exemplo, como jornalista, até a formação de opinião que o jornalista ele exerce é muito maior. É complicado. Vai lá, Naldo Jabor. Vai lá, Naldo Jabor. Vai, continua. É, mas o que eu tô querendo dizer, assim, depois de todo esse rodeio, que depois eu vou ouvir de ambos os lados, de ambas as partes que não gostaram... Acabou de ser preconceituoso com a gente, Alex. Eu não, né? Olha... Ô, Thay, quando é que você vai parar com essa porra, hein? Nós, como formadores de opinião, no geral, nós temos que pensar que todo esse ponto que a gente faz análise é uma coisa que a gente tem que entender que essa instrução ela não vem daqui da gente, como formadores de opinião. Elas vêm mais mesmo de casa, porque se a gente falar... Às vezes a pessoa ela ouve isso, independente de ser aqui na nossa conversa do Skype, ou até mesmo se a gente lança um cast sobre isso. A gente fala, a pessoa ela pode ouvir, só que se dentro da casa dela ela não tem essa direção, essa instrução, não adianta nada. A pessoa vai continuar a mesma pessoa, e a vida dela vai continuar a mesma coisa, não vai mudar. Depende. Os pais dessa pessoa podem querer que ela seja uma coisa, mas ela pode ser outra totalmente diferente. Sim, exatamente. Entendeu? É que nem eu falei, mas em muitos casos. Mas aí é da concepção também dela. Porque, por exemplo, a pessoa ela tem que ter essa vontade também de mudar muito esse ponto de vista. Porque tem pessoas que é tão enraizada naquela cultura que, tipo, ela não quer mudar. Então, fala pra ela, tá pouco se fodendo porque tá acontecendo pro mundo. E pra ela é o mundinho dela ali. E já era. E isso prejudica muito. Porque se nós temos hoje em dia esse problema com preconceitos no geral, pessoas se achando superiores às outras, é justamente porque tem pessoas ainda que tem essa cabeça fechada. E essas pessoas precisam abrir a mente, elas precisam ter uma cultura mais ampla. Não apenas ter cultura, porque ter cultura todos nós temos e temos acesso. Ela tem que ter uma cabeça ampla pra aceitar que existem diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de pessoas, e o mundo gira assim. Então, quem se for do preconceito, ela pode descambar pra muitos lados, cara. Sim, realmente, ela pode e descamba sempre, né, cara? Os X-Men foram feitos em 1900 e não sei quantos e ele já pegava essa história, né? Sim, exatamente. O que acontece é justamente isso. X-Men, ele... Você conhece bastante também de X-Men, né, cara? Da história, assim, inicial, do porquê o Stan Lee fez o X-Men. Porque ele tava fumando os cogumelos. fez, o que ele fez, né? Que ele fez. Jack Kirby, eu sei, Jack Kirby. Eu sei o que é o Jack Kirby, cara. Eu sei que é o Jack Kirby. O que o X-Men prega muito? Ele pregava muito naquela época, era a época do racismo muito forte nos Estados Unidos. Então foi isso que eles visaram muito, entendeu? Sim, mas o preconceito ele dá voltas. Por sim, exemplo, dá voltas. Tem um filme com. Caraca, eu não vou lembrar o nome do filme. Com o Denzel Washington. Tom Hanks. Com o Denzel Washington e o Tom Hanks. Philadelphia. Acho que é o Philadelphia, exatamente. Que o Denzel Washington faz um advogado e ele tá cuidando de um caso de um cara gay que tem AIDS. Que é o Tom Hanks. Exato, então assim. Você viu esse filme? Então, você tá vendo um qual negro. O nome do filme mesmo, que eu não tô lembrado. Philadelphia. Você tá vendo um negro. Acho que eu já assisti. Tendo preconceitos, entendeu? Sim, esse filme é totalmente. Tipo, ele quebra totalmente todo esse tabu de preconceito. Porque o cara tem que se superar mesmo pra conseguir. Outro filme também que tem muito disso, do preconceito, é aquele Homem de Honra, do Cuba Gooding Jr. e o Tommy Lee Jones, se não me engano. Sim, ele quebra na Marinha. Aquele do Marinha, né? Da Marinha. Com o Deniro, né? Isso, com o Deniro. O filme de agora também que tem preconceito é a Azul Cor Mais Quente. Azul Cor Mais Quente, totalmente. Sim, que trata o preconceito das lésbicas. Na época que ele foi, logo as pessoas não aceitavam. Então, eu li o quadrinho. Cá entre nós, né? O filme ele tem tipo uma cena de sexo de 8 minutos. Uma só. Opa, eu acho que eu vou ver esse filme depois, hein? Tem 4 cenas de sexo. E as duas ainda são bonitas, hein? Opa, então, gostei. Qual é o nome do filme mesmo? Azul Cor Mais Quente. Tô dando baixadinha. Eu vou ver o. Cara, mas o quadrinho é muito lindo, cara. É muito lindo. Realmente, o quadrinho é... Ele não mostra só a cena de sexo. Ele mostra como que elas eram tratadas, entendeu? Ao ver da sociedade e ao ver dos pais delas também, entendeu? Sim, a visão que ele passa no quadrinho... Eu não sei se você vai concordar comigo, mas a visão que ele passa no quadrinho, até nessa cena do sexo, é uma visão mais poética, é mais bonito até o jeito que é retratado, porque ele começa um quadrinho que é, tipo, puramente poucas cores, e à medida que o relacionamento delas vai evoluindo, ele vai ganhando mais cores. Sim. E isso vai sendo retratado pra mostrar como ele desenvolve, como ela tem que quebrar preconceito, ela tem que crescer como pessoa. Isso é que é legal no quadrinho. Mas que o cara dormiu. Não, ainda não. Ele foi com o Pavarotti. Fiz ele acordar. Dá pra procurar as nuvens que mais quente também. Pessoal,